Society Think. É uma versão chamada Blue Box 2600. É, 2600. John Secada, Just Another Day. Think about it. Think about it. Jessica Simpson, Where You Are. David Bowie, Jump They Say. Também tivemos aí CCP com It's Only Rock and Roll. É, o exército russo, meu amigo. Cantando aí um hit dos Rolling Stones, It's Only Rock and Roll. Esse foi o primeiro bloco do Flash House de hoje. É bacana essa versão do Information, hein? Que não fica por aqui, daqui a pouquinho tem um segundo bloco com mais batições de estacas gostosas. Esse é o Flash House, meu amigo. O programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo.

Oh, Oh, turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Poor pussy. Poor pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Sexy versão 2007, diferentinha, né? Modernizada, bacana. Não que a original da época seja ruim, mas essa daí deu aquela roupagem mais moderninha, ficou bacaninha pra caramba, tá? Tivemos aí também Sonia Evans com Listen to Your Heart, Big Fun, Blame It on the Boogie, Donna Summer, Love's About to Change My Heart, Eiffel 65, os italianos, com Blue Double D Double Da. Semana que vem, se Deus quiser, o Fresh House estará de volta a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio, ok? E você pode conferir no podcast também digitando podcast.riosulradio.com. Um grande abraço e fui! Um passado de presente pra você, Fresh House. Horas e 11 minutos. Tem um realce no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Uma boa noite pra você. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. E você sintoniza a Rio Sul através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Situation, I can tell you wanna know how you can take an honest girl and turn her to a. If I'ma take a gamble, then you better come correct. I need more than them diamonds that you got around your neck. Shit, anybody can flex. My baby do it best. If you come with something better, then we might just take it there. I know I ain't right for tempting you, but I just wanna see what you would do if I gave you a taste of what I do. Just remember that I don't belong. You gon' have to come stronger than this liquor. Wanna take me home, better be more convincing. It'll take more than that to get to me. More than that to get your way. You better come stronger than this liquor. Wanna take me home. but the way you talking might just have me acting up. The way you looking at me, boy, I know what's up. I can feel how you feel without even a touch. But don't think that's gonna make me give it up. Boy, your time is up. I know I ain't right for tempting you, but I just wanna see what you would do if I gave you a taste of what I do. Just remember that I don't belong to you. You gon' have to come stronger than this liquor. Wanna take me home, but I'll be more convincing. It'll take more than that to get to me. More than that to get to where you better come stronger than this liquor. Wanna take me home, but I'll be more convincing. It'll take more than that to get to me. More than that to get you stronger than this liquor. We'll be right back. be together.